Jesus Cristo é o nosso Rei. Você sabe muito bem. Jesus Cristo é o nosso Pai. Você sabe muito bem. Jesus Cristo é o poderoso. Você sabe muito bem. Jesus Cristo é o dono do mundo. Você sabe muito bem. Então por que você não entrega a sua vida nas mãos do nosso Rei? Então por que você não decide viver feliz para sempre? Amém, amém, amém. Então por que você não entrega a sua vida nas mãos do nosso Rei? Então por que você não decide viver feliz para sempre? Amém, amém, amém. Viver feliz para sempre, amém. Amém, amém. Viver feliz para sempre, amém. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Para sempre.